atenção, permissionários, colaboradores, clientes e frequentadores da SEASA. Quem estiver sem a máscara ou usando de forma errada será retirado de dentro da SEASA. A pandemia não acabou. Usando a máscara, você ajuda a salvar a sua vida e a de muitas pessoas. Faça a sua parte para que juntos possamos vencer o coronavírus. E atenção, permissionários, colaboradores, clientes e frequentadores da SEASA. Quem estiver sem a máscara ou usando de forma errada será retirado de dentro da SEASA. A pandemia não acabou. Usando a máscara, você ajuda a salvar a sua vida e a de muitas pessoas. Faça a sua parte para que juntos possamos vencer o coronavírus.